Você ouviu nas ondas da Difusora, Sertanejo Evangélico. Apresentação, Maurinho Justino. Difusora 1010. Chega um novo dia, é hora de acordar. Sintonize na Difusora, pro seu dia começar. Tem muita música e informação, e tudo aquilo que toca o seu coração. Difusora, na rádio que virou mania. A tarde é só alegria. A sua audiência é a nossa melhor companhia. O melhor da vida é estar ligado na Difusora. O melhor da vida é estar com a Difusora no seu ar. O primeiro amor da cidade. Difusora 1010. ZYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro. Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. Você ouve agora. Você ouve agora. Nas ondas da Difusora. O programa 100% sertanejo. Com o melhor do sertanejo raiz. Na apresentação, Maurinho Justino. É nóis mesmo, gente. Bom dia. Você que tava ligadão no sertanejo evangélico, vem com a gente dentro do 100% sertanejo. 5 da manhã, 5 minutinhos. É, até às 6 da manhã. Hoje, manhã bacana de terça-feira, hein? 3 de janeiro de 2022. A estação verão. Já se passaram 3 dias, tá? 362 falta pela frente ainda para a chegada de 2024. A lua é a crescente. O estúdio de produção é dele que nunca vi nós, o meu amigo Adriano Duarte. Mas a programação musical é do jovem Luiz Carlos Minito. Esse ouve nós todo momento. Ai, Jatão, seu chato! Esse é o Jatão, o homem da galinha preta, tá? Apresentação em mesa de áudio. Bom dia, Maurinho. Com a sua participação pelo nosso telefone. Você liga e participa. 3264-8100. Os nossos parceiros é o Neco Terraplanagem, Comercial Paraíso Materiais para Construção, é o BJ Pneus, Centro Automotivo Paraíso, Elite Lavador Automotivo, Auto Posto Cajuzinho e também Davi Terraplanagem. A todos eles e a você também. Então, bom dia pra você em casa e pra você no trabalho. Vamos abrindo o programa? Goiânia e Paranaense? O Rei do Fumo? É! O saudoso Elisivo Zé Carvalho proseando com a saudade e na volta já. Vamos lá! Agora a hora? Até agora são 5h07. Deixei de ser alfaiate, abandonei a tesoura. Saí da cidade grande, fui trabalhar na lavoura. O que eu plantei lá na roça foi mandioca e cenoura. Eu tive duas parceiras, uma morena e uma loira. A plantação de cenoura não deu certo pro consumo. Pra arrancar minha mandioca eu quase perdi o prumo. A loirinha e a morena me deixou até sem rumo. Tomei outra decisão e comecei a plantar o fumo. Quando eu fui colher o fumo, vejam só quanta alegria. O tempo me ajudava e o meu fumo endurecia. Arrumei a minha vida, conquistei a freguesia. Até as moças granfinas o meu fumo consumia. contagiante quando começa a crescer. Quem experimenta meu fumo nunca vai se arrepender. Aqui tem café no bule e o negócio é pra valer. Meu fumo não nega fogo mesmo se o tempo chover. Me chamam de rei do fumo e tem sucesso esse meu nome. Há milhares de mulheres que o meu fumo já consome. Sustento o vício de todas, aqui ninguém passa fome. Mas é só pra mulherada, aqui não tem fumo pra homem. Só na Difusora você ouve o programa 100% Sertanejo. Agora são 5:09. Ontem pra anoitardecer, vendo o sol se esconder, se deitando no poente, conversando com a saudade, revi minha mocidade, que de mim ficou ausente. Parti nas ondas do vento, voando no pensamento, do passado eu fiz presente. E minha querida terra, a casinha ao pé da serra, aonde eu fui residente. Eu ouvi a passarada, o chororó na paiada, o arroio da juriti. Senti o cheiro da mata e a lagoa da prata, onde eu pesquei lambari. Na porteira do areião, lá no oco do morão, muita abelha já tá aí. Ao lado um campo florido, povo lento e atrevido, no charmoso colibri. Perdi no trilho do pasto, seguindo as marcas do rastro da filhote da perdiz. A mãe a sua procura, não há beleza mais pura do que eu encontro feliz. E o rosto na janela da namorada mais bela, com um sorriso de atriz. Veio no meu pensamento promessa de casamento que eu pensei, mas não fiz. Hoje neste apartamento vejo um grande monumento sobre o pilar da ilusão, certificando o fracasso, talvez dizia os traços da palma da minha mão. Neste recinto fechado, tentei matar o passado, mas viva a recordação. Sinto a grande cidade ser bem menor que a saudade do meu amado sertão. Vamos nós, gente, olha a hora, 5:13, e eu falo pra você do Neco Terraplanagem, claro, né? É, o Neco Terraplanagem é uma empresa especializada em serviço de aterro, escavação, demolição, terraplanagem ou limpeza. Então você que está aí construindo ou reformando, tá precisando fazer uma limpeza, chame o Neco, tá? Esse ele faz a terraplanagem, tem retroescavadeira, caminhões próprios e com serviço completo e preço bem acessível. Neco Terraplanagem, você encontra ele à sua disposição ali na rua Santo Leonardo de Glioli, 320 no Caju. O telefone aí, o WhatsApp do Necão, né? 998-34-8181, tá? 998-34-8181, Neco Terraplanagem, informando a hora certa. 5:14. Difusora. Você está ouvindo o programa 100% Sertanejo. Isso mesmo. É. 5:14, vamos em frente. Eu vou falando pra você também da Elite Lavadora Automotiva, viu? Isso, atendendo meu amigo caminhoneiro que chega cansado e precisando daquele trato no bruto. Lavar aquele tanque pra colocar outro produto, né? E o pessoal tem uma equipe lá. O William tem uma equipe que lava aí, viu? O tanque por dentro e por fora. É isso mesmo, hein? É, tá precisando daquele banho também na sua máquina agrícola? Fala com o William, viu? Ele lava o truque, o trucão, a carreta, o carretão, a máquina agrícola também, viu? E atende ali na Avenida Adriano Anderson Fagagnoli, 1366 Jardim Nova Lençóis. O telefone é o 997-22-5221, tá? 997-22-5221. Elite Lavador Automotivo informa a hora. 5:15, vamos de música. O Xodó aí tá ouvindo nós. Bom dia, Xodó. Obrigado pela audiência. Vai ouvir o modão, hein? Tem um carreiro e o paraíso e a vaca foi pro brejo. É. A Marinha também, ela que é diarista, vai fazer aquela faxina agora cedo, né, Marinha? Então, bom dia pra você, viu? Tá oferecendo aí pra todas as diaristas acompanhando a programação. Irineu de Irineu, distante dela, dois modão, vamos que vamos, nós já volta já. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar, deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro à prestação para os filhos passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o que meu cantar. Ouvi um filho dizer: o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha, eles que mandam na casa e ninguém tira a farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito, a vaca já foi do brejo. 100% sertanejo. 5 e 19, gente. Meu Deus, o que é que faço sozinho agora? Se a mulher que eu amo nem quer me ver, antes eu via o mundo pelos olhos dela. Por ela eu via motivos pra sobreviver. A doce felicidade já não existe. O meu sorriso alegre silenciou. Perder alguém que se ama é duro, é triste, principalmente se por outro esse alguém nos deixou. Meus olhos vivem agora banhados em canto. Apaixonado eu torço tanto que o outro saia da vida dela. A barra pra mim agora está pesada, porque sem ela eu não sou nada. Estou morrendo distante dela. Meu Deus, o que é que faço sozinho agora? Se a mulher que eu amo nem quer me ver, antes eu via o mundo pelos olhos dela. Por ela eu via motivos pra sobreviver. A doce felicidade já não existe. O meu sorriso alegre silenciou. Perder alguém que se ama é duro, é triste, principalmente se por outro esse alguém nos deixou. Meus olhos vivem agora banhados em canto. Apaixonado eu torço tanto que o outro saia da vida dela. A barra pra mim agora está pesada, porque sem ela eu não sou nada. Estou morrendo distante dela. Vamos nós, porque são 5h22 agora. 5h22 e eu falo para você do BJ Pneus no Distrito Industrial. Meu amigo caminhoneiro, precisando fazer aquele balanceamento no seu bruto? Fala com o Serjão Ribaldão, viu? A Alcilene, a Maria José, faz aquele alinhamento a laser também, viu? Venda de pneus novos e usados você encontra por lá. Venda e troca de óleos lubrificantes, acessórios e peça para rodoar, encontra por lá também, rapaz. É, tem as molas parabólicas, tem as convencionais, seja seu caminhão antigo ou modernão, tudo é pronta entrega, tá? Vendas de peça em geral, vai encontrar por lá, peças para autoelétrica também, e para o seu pesadão, tem lona de freio, filtro, terminais de barra de direção e bolsa de ar para suspensão, para carreta, para cabine, além de todas as peças mão de obra especializada. E atende você no Distrito Industrial, Rodovia Julan Lorenzetti, quilômetro 60. Os telefones é o 3264-6633, 3263-1699. WhatsApp 998-31-9985, hein? É o BJ Pneus, no Distrito Industrial, informando a hora 5h24 agora. O amor da cidade. Vamos nós, aqui a gente não para, né? O Alto Posto Cajuzinho daqui a pouquinho tá atendendo. O etanol e a gasolina e o diesel têm procedência total. Pode abastecer sem medo, fazer a troca de óleo por lá também, tá? É, e você que tá indo aí pra Dura Flora, vai pro Rio Claro. Vai também, claro, né? É, aí pra Vagilim, pra Boqueirão, já passa, leva o pãozinho também, né? Já abastece e leva o pão, que a padaria vai estar aberta também às 6 da manhã, tá? Essa Paloma tá lá, preparando pão, preparando aquele salgado, né? Salgadinho gostoso, tem coxinha, tem risole, o que mais? Ei, tem pão de queijo? Tem. Tem aquele roladinho de salsicha? Ô, delícia, hein? É. E às 8 da manhã, Márcia chega. Você que tem boleto pra pagar hoje, hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, ela recebe pra você, viu? Atendendo você na Avenida Lázaro Brigitte Dutra, 1701, bem na rotatória do Caju Coibaté. São representantes da Caixa Econômica Federal. Telefone 981-841-1018, hein? Alto Posto Cajuzinho, informa a hora. 5h25 agora. Difusora. 100% sertanejo, nas ondas da Difusora. Bora lá, vamos seguindo. O Ademir tá ouvindo nós lá no São Judas, né? Ô Ademir, tudo positivo por aí? Eita, meu amigo Ademir, né? Então, bom dia, se tá tudo positivo, vamos retribuir o ter positivo, né? E ele tá mandando uma mensagem: coloque a Deus acima de tudo em sua vida e ele te colocará acima de qualquer problema e dificuldade também, né? E bom dia, Ademir, obrigado pela audiência, viu? Quem mais? A Adriana também tá acompanhando o programa. Bom dia, Adriana. Bom dia, Val. É, ouvindo a gente ali no bairro Marimbondo, né? A gente agradece de coração a audiência da Adriana, do Val, sempre ouvindo a Day 10. Lá no São Judas tá a mamãe dela, né? A Zélia. A Zélia, bom dia, viu? E o Toninho, né? É, a Zélia Bueno, Toninho Bueno. O Alex, né, Alex? Bom dia, obrigado pela audiência. Vamos de música, né? E não para mesmo, né? É o Sérgio Rei, caminheiro. Bora lá, nós volta já. favor. Caminheiro, diga pra mãe para não se preocupar. Se Deus quiser, este ano eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazê-la para cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. É isso aí, gente. Vamos em frente, porque são 5h30, viu? Isso mesmo, 5h30. Horário de Brasília, hora certa para você, que ouve nós todas as madrugadas, tá? E eu vou falando para você também do Centro Automotivo Paraíso. É isso mesmo, hein? É, você que tem o seu carrão, precisando fazer aquela manutenção bacana na suspensão, no freio, escapamento, alinhamento 3D ou tridimensional, Centro Automotivo Paraíso. Balanceamento, rodízio de pneus, limpeza de bico, higienização de ar-condicionado, tem pneus novos, remolde, acessórios e roda. Tudo isso você vai encontrar por lá, tá? É, vai sair com o seu carro pronto para viajar. Se parcela, opa, até em 8 vezes no seu cartão de crédito e associação dos servidores públicos em 6 vezes, viu? O atendimento é feito a partir das 7h30, vai até as 17h30 desta terça-feira, tá? Atendendo você na Avenida Jaco Pacora 205, no Jardim Caju 1. O telefone é o 3264-9405. Centro Automotivo Paraíso, informando a hora certinha. 5 mais 31 minutinho. Difusora. Isso mesmo, vamos lá para o nosso momento de meditação. Momento de meditação, a gente já volta dando sequência, claro, na nossa programação. Momento de meditação. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. 1 Pedro 2:9. A felicidade e emoção dos pais é saber que o filho tem ideias na vida. O rapaz sabe o que quer, triunfa o orgulhoso pai. Ao contrário, como é triste uma vida sem objetivos, sem um projeto. Não há futuro nem presente. Crise existencial permanente, um marasmo contagiante. Vemos na sociedade um índice assustador de pessoas sem um projeto de vida, sem sonhos. Quais os motivos? Quem sabe a desagregação da família, ou a competitividade brutal do mercado, ou a voz da grande mídia dizer o negócio é viver o momento, ou a decepção com a magra recompensa pelo esforço. O certo é que esta situação cria individualismo, solidão, vícios e agressividade. E diante disto, não podemos limitar-nos a alternativas comuns. Desistência da vida, fuga num copo de bebida, morte entorpecida por drogas, muito menos esperar a felicidade de energias cósmicas e coisas parecidas. Precisamos isto sim, resgatar a consciência de fé e confiança de que nós, humanos, somos um projeto de Deus. Somos gente escolhida a dedo e protegida por Deus com o máximo de amor, carinho e cuidado. Precisamos olhar-nos no espelho, precisamos apalpar-nos para ver e sentir o maravilhoso dom da vida em nós. Somos imagem do Criador. Somos criaturas modeladas pelas mãos do Pai e resgatadas pelo precioso sangue de Jesus. Somos morada do Espírito Santo. Desencanto com acontecimentos faz parte da vida, e as decepções também. Mesmo assim, somos o encanto aos olhos do Senhor, destinados a fazer da vida, em nós e ao nosso redor, algo belo, agradável e justo. O melhor do sertanejo raiz. Você só ouve aqui, no programa 100% Sertanejo. Então vamos em frente, né? Porque já são 5h34. Vamos aí, saudoso Zé Rico Milionário e o modão bacana Ancestrais. Quem pediu esse modão foi o Walter Gabani, né? Ele tá oferecendo aí pra esposa Célia Gabani, também pro Roberto Gabani, o Dinor Pumini, o Manquinho, o Carlinho Franco, a esposa é a Anice. Bom dia, dona Anice. Também é pro José Ulisses, a Marli, a o Valentino e também a Maria Guedes. Epa, pessoal lá de Macatuba, né? Obrigado pela audiência, ouvindo a gente também. Lá no São Judas está o Turcarelli. Ô, Turcarelli, bom dia, viu? Obrigado pela audiência, acompanhando a gente. O Morelli do Som também tá ouvindo nós, né? Bom dia, Morelli. Tá mandando uma mensagem dizendo bom dia. Que Deus abençoe e cuide de cada detalhe do seu dia. Obrigado pra você também. Deus abençoe. Vai, Simonão bacana, né? A Simone Regina também acompanhando o programa. Bom dia, Simone Regina. Obrigado aí pela sua audiência, né? Ouvindo nós aí todas as manhãs. E nós agradecemos de coração. Madão, saudoso Zé Rico, Ancestrais, Lourenço e Lorival, a mudança vai para quem? Vai também aí, pro Joãozinho Macedo, acompanhando a gente ali na, essa, Vaz Limpa. Pessoal da Vaz Limpa, bom dia, Olívia, bom dia, Bugrão, bom dia, Lourdes, obrigado, hein? Ô, Joãozinho Macedo, bom dia, viu? Obrigado a todos aí da Vaz Limpa, todos da, aí da Boqueirão, né? Que ouve nós? Bom dia aí. Ouvindo a gente, o Purgano também, né? Lorival Purgano, A dona Neuza, bom dia. O Devanil, bom dia, Devanil. Obrigado pela audiência, hein? E quem mais? O Vlamilson Camargo? Vlamilson. Bom dia, viu? Obrigado pela audiência. Vai esses modão pra vocês, então. Às 5h36, a gente já volta. Vamos lá. Lá vou eu, pelo caminho que levou meu pai. Lá vou eu, passar por onde passaram meus ancestrais. Lá vou eu, deixar também a semente que plantei, já germinada, dando frutos e sementes. E com certeza, como eu, serão decentes, igual aquele que se foi e eu chorei. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Lá vou eu, deixar saudades pra quem vai ficar. Lá vou eu passar na estrada onde todos vão passar. Adeus, não sou o primeiro e nem o último a partir. Meu pai se foi, eu agora estou indo. O velho tronco de madeira está caindo. No meu lugar, um outro fruto vai surgir. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada. Vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada. Vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Cem por cento sertanejo nas ondas da Difusora. 5:40. Lourenço e Lorival, a mudança, só modão, gente. Bom dia. Minha infância eu passei lá na roça. Oh, que vida gostosa que eu tinha. Meu pai era um homem forte, minha mãe muito alegre e novinha. Os vizinhos da redondeza lá de casa então não saíam. Eu confesso que nunca me esqueço dos bailes, das festas e dos terços que papai quase sempre fazia. Quando eu completei 15 anos, certo dia meu pai decidiu: nós vamos mudar pra cidade. Com a notícia meu peito partiu. Deu quase de graça a nossa mudança, e o que não vendeu ele repartiu. O nosso cavalo de estimação, no acerto de contas ficou pro patrão. Notei nos seus olhos a dor que senti. Nossa casa tinha 8 quartos, 2 salas e 1 dispensa. Na cozinha um fogão de lenha e pra fora uma varanda intensa. Hoje moramos amontoados, a nossa casinha parece uma prensa. Lá no sítio era tanta fartura, hoje a gente come sem mistura. E eu sinto da roça uma saudade imensa. Você hoje me perguntar se de novo eu pudesse escolher a cidade ou a velha fazenda que eu nasci e que me viu crescer, com certeza eu voltava pra lá e a primeira coisa que eu ia fazer: cair de joelhos e beijar o chão, arrancar a saudade do meu coração e de lá sair só quando eu morrer. Você está ouvindo nas ondas da Difusora, 100% sertanejo. E a hora certa também, 5:43. Olha, hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro, Hoje é o dia aí do juiz de menor, viu? Isso, hoje é dia do juiz de menor. Também é o dia do fotógrafo ibero-americano, tá? Isso, também hoje é o quê? Ah, hoje é dia do pão também, é? Comer pão ajuda a melhorar o humor? Então come pão, viu? Isso, a dica é comer pão para melhorar o humor. Tá raivoso? Não precisa nem pescar mais, viu? Se você tiver com raiva, eu tá mordendo, não vai pescar, não precisa mais não. Agora é só comer pão que já baixa o humor, tá? Isso, para melhorar o humor, o pão estimula a produção de serotonina. É, hormônio responsável pela sensação de bem-estar. É bom lembrar que o pão, em demasia, pode engordar, viu? Também você quer comer uma dúzia de pãozinho, misericórdia, isso aqui é o quê também, né? É, não pode, né? Aí vai ficar gordão, uma gordona, né? Por isso, é importante comer aqueles que possuem menor caloria, tá? É legal, né? Coma pão e engorde de montão. Ai, meu Deus. Bom dia, mexicano. Obrigado pela audiência, viu? Acompanhando o programa com a gente, nós agradecemos. Tá enviando uma mensagem bacana. Que a nossa fé seja infinitamente maior do que o nosso medo. Bom dia, legal. Quem mais? Nivaldo Burgano, bom dia. Ele quer ouvir o Teodoro Sampaio, vai ouvir. E tá oferecendo para todos ligados na Difusora. E desejando um dia abençoado aí para todas as famílias. Legal. Falou, Nivaldo Burgano, brigadão pela audiência, viu? Pediu, claro, aqui é assim com nós, né? Você sabe, né? Comigo é assim. Eu soco sem dó. 5h45! Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Voltar agora, seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja que aceitou o convite para cantar com a gente. Obrigado, Barreirito, o cantor das andorinhas. E vamos nós, irmão. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Voltar agora, seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. É bom demais ouvir o programa 100% sertanejo. Isso mesmo, e só modão, né? Tá reformando, tá construindo? Nós temos aí o Paraíso da Construção, viu? Lá você vai encontrar tudo o que você precisa aí pra sua obra, do alicerce ao acabamento. A loja 1 você vai encontrar ferramentas elétricas e manuais e todo o material que você precisa, tá? Fabricação de lajes e colunas estrivadas, vai encontrar na loja 1 também, certinho? Opa, lá na loja 2 é acabamento, hein? É ali na rua Francisco Prestes Maia, 960, no Jardim Ubirama. Tudo que é acabamento, você vai encontrar por lá. Já na loja 3, você encontra todo o material de construção e também Agropet, clínica e farmácia veterinária, que vão cuidar do seu animalzinho de estimação, seja o seu cão, seja o seu gato ou o seu pássaro, tá? Isso, e atende ali na Avenida Prefeito Jaco Nicolau Pacola, 501, no Parque Rondon. Telefone 996-39-9665. A loja 1, 3264-1791, 3269-1000, 998-45-45-31, tá? É o Paraíso da Construção que vai informando a hora. 5h49, bom dia, claro, acompanhando o programa, Zé Moreto. Bom dia, Zé Moreto, obrigadão pela audiência, tá? O Sardinha também tá ligado com nós agradece. O tio Chico também tá ouvindo. O meu amigo Careca, ali na Água da Preguiça, ele e a esposa Helenite também tá acompanhando nós. O seu Zé também lá na Água da Preguiça, bom dia. Pessoal da Fartura, Farturinha, Farturão, bom dia. Pessoal do Guedinho, Guedão, ah! Bom dia, né, o pessoal lá do Guedão, o pessoal também que acompanha nós lá no Paranhos. Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Vamos de música, aqui nós não para mesmo. Tchau, Carreiro, vai lá. É a piscina? É. Piscina por esse dia, tá bom, né? Tá quente, delícia. No quintal de casa eu fiz a piscina que ela pediu. Ali quantas tardes as águas azuis o seu corpo beijou. Ela foi embora no último banho, conservei as águas que aqueceu seu corpo e aquela piscina toda perfumou. Os raios de sol faziam seu corpo refletir nas ondas, chamando seu nome, louco em desespero, pulo dentro dela. Tô nadando a esmo, soluçando em pranto, abraçando as águas, na ilusão gostosa que naquele abraço eu abraço ela. Piscina que guarda segredo, todo dia cedo ela se banhava, parecia um anjo, seu corpo de fada, da pele rosada. Tivesse secado a piscina, nada adiantaria. Estaria cheia com todo o meu pranto que agora derramo. Água da piscina, você lava tudo, só não lava a mágoa que está no meu peito por viver distante de quem tanto amo. As folhas sem vida que o vento arrasta beirando a piscina, vem prova o desleixo e o triste abandono de quem vive ali. Eu também sou folha varrida com a longa vassoura do tempo. Só seco a piscina no sol da saudade do amor que perdi. Piscina que guarda segredo, todo dia cedo ela se banhava. Parecia um anjo, seu corpo de fada, da pele rosada que o sol bronzeava. Maurinho Justino está apresentando 100% Sertanejo nas ondas da Difusora. Viva aniversariante! Viva! Para você é um grande dia, nós viemos festejar também, juntamente com sua família. Parabéns! É, então parabéns pra você que tá no aniversário hoje. Hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro. Nascia você, vocês de casal, legal demais, né? Então parabéns, aplausos pra você. Muitos anos de vida, né? Com muito sucesso. Você que tava casando nesse dia, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, parabéns pra você, viu? Felicidade, que Deus te abençoe. Vambora, né? Chegou o final do programa, já chegou o final. Puxa vida, vambora então, né? Agradecendo a sua audiência, a sua atenção, você de longe, você de perto, você na fazenda, você na chácara, você no sítio, né? Agradecendo a audiência da Lucila em Bauru, obrigado pela audiência. Meu amigo Camargo também, bom dia, Camargo, obrigado pela audiência, viu? A mamãe também, a sua princesa, tá ouvindo nós, né? Tão legal demais, né? Eita, tá ligado na 1010. Obrigado aí pela princesa do meu amigo Camargo, tá ouvindo a gente, ô, beleza, né? Quem mais tá ouvindo a gente? Ô, Reginaldo Ventura, vambora, tá na hora, né? Vambora, né? Obrigado aí pela audiência, né? Esse pessoal todo que acompanhou a gente desde as 4 da manhã. Nós agradecemos de coração. É, a Edna Grava também. Bom dia, Edna Grava. Obrigado pela audiência, tá? Muito obrigado. Feliz ano novo pra você também. Deus abençoe. Te dê um ano muito abençoado. Eu desejo do nosso coração pra você com toda a sua família. Bom dia. Mexicano também acompanhando o programa. O Nivaldo Purgano com a família. Adriano e o Val ali no bairro Marimbondo. O Ademir lá no São Judas, bom dia. Xodó velho tá caminhando agora, né? Vai caminhando, viu, Xodó? Isso, caminha mesmo. Vai até ali perto de Bauru e volta, né? Pertinho. Isso. E vai ouvindo a gente aí com fone de ouvido. Legal, né? Obrigado. A Maria Almeida, que é a Marinha. Ela trabalha como diarista. Bom trabalho pra você, viu? E pra todas as diaristas. Legal. Quem mais? Ah, o Carlos Zambido também, bom dia Carlão, brigadão. A Toninha também, né, bom dia Toninha. O Valberto, ele, o seu pesadão, ele trabalha para Bracel e tá trabalhando agora. Ah, vai sair agora, né? Eita, tão legal. Bom descanso para você também, Valberto. Quem mais? A Geni Leão também. Eita, Geni, hein? Dei diante das 4, ligado na Day 10. E gosta da difusora, né? Obrigado, ótimo dia para você, viu? Quem mais? A Angélica, Eva Betina, Eva Ribeiro, bom dia, brigadão, tá? Pra encerrar, Chitãozinho, né? O Chitãozinho Chororó e o fio de cabelo. Esse modão aí lembra o seu Milton Jovanetti, né? Ei, seu Mirtão, deixa saudade. Ei, velhinho, viu? Ai, meu Deus, fio de cabelo nós encerra. Na sequência, vem o outro velhinho aí, tá? É o tá, chegando e o Recanto 1010. Legal, bora então. Obrigado pela audiência do Gelima, o Petronilho também que tá ouvindo e o Daniel Lima também, obrigado, viu? O Gamalhar, bom dia Gamalhar. A Kelly, o Lei do Eco, né? É, Lei tá melhorando, né? Legal, graças a Deus. Quem mais? Ailton do Carmo também. Bom dia família aí do meu amigo Gamalhar. Obrigado Deus. E obrigado você, meu amigo e minha amiga. Que você tenha uma terça-feira muito abençoada. Até que eu e você se encontramos de novo. O bom Deus te guarde na palma da tua mão. Tchau, gente! Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da